Vocês duas deixem de brincar. Uma para casa, outra para o bar. Vocês sabem que eu nunca fui santo. Escolhi uma mulher pra minha vida, mas também gosto de uma rapariga. Pra ficar comigo vai ter que aceitar. Tenho uma reserva e a titular. Sou raparigueira e não tem jeito não. Parem de brigar, chega de confusão. Por isso vocês duas tentem me entender. Uma mulher em casa e outra na rua. Eu vou assim dando conta das duas. E de nenhuma eu vou esquecer. Vamos acabar com esse bate-boca. Calem a boca. Parem, vocês duas deixem de brigar. Sabem que eu nunca fui santo. Escolhi uma mulher pra minha vida, mas também gosto de uma rapariga. Pra ficar comigo vai ter que aceitar. Tenho uma reserva e a titular. Eu sou raparigueira e não tem jeito não. Parem de brincar, chega de confusão. Por isso vocês duas tentem me entender. Dando conta das duas. E de nenhuma eu vou esquecer. Vamos acabar com esse bate-boca. Calem a boca. Parem, vocês duas deixem de brigar. Uma para casa, outra para o bar. Vamos acabar com esse bate-boca. Calem a boca. Parem, vocês duas deixem de brigar. Deixem de